3757, Recife, 1251-3325. 251 alternando 3325, é B5797, bom dia. Então, 3597, identifica na proa de Bonfa para interceptar a chegada a Bonfa e descendo para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. Bonfa e 4 mil,

no 7 no 5, identifica, chegada Bonfim, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil no 0 no 5, na Bonfim, no 1 7. No 804, identifica, chegada Bonfim, desça até o 0620. American Airlines 0, fly direct Tuna, and descend 3,000 feet for H105. American Airlines direct Tuna, position number 3,000 feet, American 597 completa esquerda, rua 160, nesta rua intercepta, reporta estabilizada. Está 3597. No 75 indicada. Indicada 3209. Reduza para 250. 250, gol 804 indicada. 804. Approach American 980. Go ahead. Slight deviation left of course for weather. Just a very little deviation. After deviation, fly Duna, American 980. Roger, American 980, direct Duna. Stabilizou, tá 3597. TAM 3597, completa final, torre 118.95. 18.95, obrigado, até já. Salvador, muito bom dia, tá 3597. 3597, bom dia, pouso autorizado na 190, vento 100 graus, 109. Pouso livre na 190, tá 3597. American 980, descend 2,000 feet, turn H105, clear, final report established on localized course. Roger, clear down to 2,000, 1015, cleared ILS X-ray, report established localized American 980. 35 no 7, Solos 35 na minha escuta, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04 na sua escuta, 35 no 7. Complete final call tower 118.95. Roger, switching tower 118.95. Bom dia, muito obrigado. Tower, bom dia, American 90, establish ILS X-ray 10. American 90, good morning, Tower 10, clear to land 1810, winds 100.09 knots. Roger, clear to land runway 10, American 90. ...7 no 5, desce via para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, está livre, ele é esse reporte estabilizado. Desce via para 2.000 pés, a minha vai fazer estabilizado, 804, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. 982, legal, that's 41, taxi sunrise. And approve a text via Alpha Juliet Gate 11 on this frequency. Roger, Alpha Juliet Gate 11, remain this frequency, American 982. Voo 1795 estabilizou? Agora. Torre, 118-795. 7795, tá boa. Voo 1804, teste via para 2000 pés, ajuste no 095, está livre aliás, repórter estabilizado. Para 2000, linha, repórter estabilizado, 804. Salvador, muito bom, eu vou 1795, baixado e travado, 20 horas. 1715, autorizado pouso 10, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, gol 1715.